quebra, o bonde voa alto. Nós bota nas danadas, apaga teu fogo no alvo. Não sou esse cara certo, não sou esse cara errado. Sou um pouco safadão, só deixei de ser otário. Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo. Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo. DJ Diney, mostrando como é que se faz. Bota as duas mãos no chão, quer sequência no meu barraco. Bota as duas mãos no chão, quer sequência no meu barraco. Ela viaja nos guias, sabe que o bagulho é doido. Se eu te pego uma vez, tu que vai querer de novo. Sarra, pois moleque doido, sarra, pois moleque doido, sarra, pois moleque doido. Bota as duas mãos no chão, quer sequência no meu barraco. Bota as duas mãos no chão, quer sequência no meu barraco. Ela viaja nos guias, sabe que o bagulho é doido. Se tu pego uma vez, tu que vai querer de novo. Sarra, pois moleque doido, sarra, pois moleque.